2018, Leaf na área 6, reporte estabilizado. 2018 para reportar, 4206. Salvador, boa tarde, é o TAM 3628, final da 10, seguindo o passarelo. Tente, são 3628, reporte visual com campo e forma pista molhada. Botará visual, 3628, aguardando pista livre. Farindo 2230, solo aos 52, direita no 219. Direita 1219, grato. Salvador Passaredo 2230, livrou na tua escuta. 2230, prossegue via Alfa. Juliette, remoto no 4. Prossegue, táxi Alfa, Juliette, remoto no 4, 2230, grato. Salvador, trip 5201, no pátio 3, posição 3 para pushback acionamento. Autorizado, chama táxi, trip 5201. Camarim 5201. 4201. 4206 completo, chama PV no 862. 286, até já. Pouso na 10, TAM 3628. Torre Azul 4206, boa tarde. Boa tarde, Azul 4206. Continue a aproximação, reporte visual com campo e reporte baixado e travado. Reportará 4206. Solo 54, direito no 219. Olivrão 219, tá 3628. Solo Salvador, boa tarde, tá 3628, livrou, ingressou agora na Alfa. 3628, prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, 3628. Tem um bom 3325, boa. Trip 5201 para o táxi, POB 60, 3 horas alterna confins. Segue via pátio Índia Alfa no ponto de espera 786, 1018 noite mesmo. Índia Alfa 18-6, quando lá 1018 no altímetro, 520. Solo Salvador, é o gol no 755. Gol no 755 para Confins, nível 360, mantenha-me, escuta, aguarda a cópia, por favor. Aguardando. O TAN 3628, por gentileza, sendo a passagem ao tráfego da tripa à sua esquerda, e após a passagem do mesmo, ingressa via Juliette para o 03. Ciente da passagem ao ATR da tripa, após ingressa Juliette para o 3 ou para o 6? Para o 3, 03. Ciente, para o 3. Salvador, boa tarde, 3190 da TAM, passando 210 para 150. 3190, sendo identificação, desce para 3000 pés, ajuste 1018. Da TAM 3190. Dael Leda Bridge, onde intercepta o Pesulo 16 e prossegue até o destino. 5557. É o transponder, 120 decimal 8, controle. 3360, com 5, saída da El Leda Bridge, onde intercepta a Pesulo 16, o transponder 5557, controle 208, voo no 755. Cotejamentos corretos, me chama quando pronto para posto, confirma o gate que se encontra? Está no 8. Certo. Vamos lá, trip, ponto de espera da 10, pronto. Fala Azul, 4206, Lisão na Cisco. 4206, prossegue Alfa, chamante da Juliette, por gentileza. Alfa, chamante da Juliette, 24206. Fala Salvador, muito boa tarde, é TAN 3145, sente na informação, Tango, pronto para cópia. TAN 3145, nível 340, está autorizado, você vai decolar da 10, na saída... Leda Bridge, onde intercepta Pesulo 10, SMAP, Lufto Barbacena. Aciona 5505 no transponder, 120 decimal 8 controle. Confirma por gentileza o transponder? 5005. Autorizado Salvador, Galeão, nível 340. Decolada pista 10, na saída da El, Leda Bridge, no Pesulo 10, SMAP. Controle 120, decimal 8, transponde a 5005, TAN 31 no Batemo. Estejamento correto, me chama quando pronto para o posto, tá? Chama quando pronto, TAN 31 no Batemo. Trip 5201 no decolou 59, chame o controle 120, decimal 80. 208, bom final de semana. Salvador. Para Salvador. É o 5201 decolar, quando possível direto Montes Claros. 5201, boa tarde, subcontato radar CB180 do perfil Arbor Conquista. Sente. Confirme por gentileza. A autorização foi cancelada, me chama contornamente pronto, por gentileza, gol. O Azul 4206, ingresso via Juliette pro 02. Juliette pro 2, 4206. Zero, mantendo, escutei agora da capa, por gentileza. Salvador, boa tarde, Ramjet 6722, diante da Serra, vai atingindo 160. Leve 6722, boa tarde, sua identificação desce para 4000 pés, ajuste 1018 na chegada bom. 4018 na bom, Ramjet 6722. Livro 190, livre da restrição de TAP, desce para 2018, livre sinal LSXE, reporte estabilizado. Gente, livre da restrição de TAP, desce para 2000, autoridade LS, 3190. Tá pronto pra push? Prossiga para 3145. Tá pronto pra push? Ainda não. Sente. Nada chama táxi. Salvador, boa tarde, bom. Confirme? Salvador, igual 925. Bom, no 925, faz um check rádio. Tô escutando uma, vamos. 520, não prossiga. Linda, eu vou insistir com você, direto Montes Claros, a ideal para nós é a 263. Nós estamos um pouquinho atrasados. Ciente, nós estamos tentando contato telefônico com o Centro Recife. Obrigado. Boa tarde, sua identificação da seu 050 no perfil Mari. Não confio somente para o ideal para Montes Claros. 260, 35201. 5201, eu estou presente direto em Montes Claros. Muitíssimo obrigado, 5201. 0013, POB 170, Alterna Galeão, autonomia 0490. Segue via Tati Índia Alfa, ponto de espera 118.6. Voltímetro marca 1018, tenha bom voo, gol. Pátio Índia Alfa, 1018, voo na 013. Passarido 2230, cópia. Autorizado Vitória da Conquista, 200 ao nível, 200. Decola da 10, sai da Arbor, após direto Vitória da Conquista, aciona 51, 50 no transponder, 120, decimal 8, controle. Correto, para o posto, na verdade. 1925, cópia. Autorizado para Brasília, 360 é o nível, decola da 10, saída Ábora Elétrica, após decolagem à esquerda. 5561 é o transponder, 120 decimal 8, controle. Gente, conforme Brasília 360, decola da 10, a Ábora Elétrica, com curva esquerda, 561, 128, controle. Projeto correto, só para o posto no 01. Pará está pronto, o Azei. Pronto? Afirmativo, pronto. Autorizado, chama táxi. Paulo Salvador, TAN 3145, na posição 4, por respeito para mim. TAN 3145 é o número 2 do setor, mantenha a escuta em guarda, por favor. Mantendo a posição na sua escuta, 3145. Meu direto, Biet 672. Tive pro voo na 013, aeronave tentando feedback. Confirme, aeronave, chamou por gentileza. Aeronave na posição 1, efetuando feedback. Afirma. Ai. Gente, prosseguindo então, via Índia e Alfa, agora 013. Gol 925, mantém a posição, por gentileza. Mantendo o 925. Muito obrigada. O gol 1-0-3, prossegue via Índia, tem condições? Afirma, gol 1-0-3. Muito, me desculpa pelo inconveniente, comandante. Obrigado. 925 após a passagem do mesmo autorizado, puxa. Desculpa aí pelo inconveniente também. Estabilizado no ILS, 3190 da TAM. 3190, completa final, chama a torre, 9862. 1862, uma boa tarde. Boa. Após decolagem, curva à direita, aciona 5565 no transponder, a 120 decimal 8 controle. Sente autorizado 200 para a Vitória da Conquista, saída árvore após direto, curva direita após a decolagem, 5565 transponder, 128, trip 529, chamará para posicionamento. Planejamento correto, chama para o próximo posto. Sobre o externo, baixado e travado. Tensão 3190, reporte visual com o campo. Reportará. Mal vento? Tem Presidente, 1395, após desvio, voadura. Tem condições de voadura da Presidente evitar a formação? Não, dou uma opção não. Quente. Ah, ele mesmo, o vento. Tá 3190, vento no 30 graus, 10 nós. Obrigado. Iniciando o gol 9-0-3. Ok, sente. Gol no 755, tá no gate 8 para o posicionamento. No 755, autorizado, posicionamento, chama ataque. Chamada ataque, 755. Um 90 visual. Afirmativo, a 410. Sim, só 3190. Livre pouso, pista 10, vento no 30 graus, 09 nós, pista molhada. Sim. Bom no 0 no 3, recoloso no 2, chame o controle 120, decimal 80. 208, senhora, obrigado, boa tarde. 925, acionota, 115 a bordo, 350, com pista alternativa. Consegue via Índia Alfa, ponto de espera 118.618 altímetro, gol no 925. Alfa 118.618, ponto de espera, 925. Fala Salvador, 3145, após a passagem do gol, a retaguarda pode entrar? Afirmo. É o gol 1601, quem dá informação, Tango. 1601, boa tarde, oceano identificação, desce ao 060 na chegada Bonf. 060 Bonf. 395, livre de restrição, desce 2018, autorizado a final área SXE, reporte estabilizado. Posso falar duas, boa noite, 3190. 3190, boa, prossegue Alfa, mantenha a Juliette, por gentileza. Alfa, mantenha a Juliette, 3190. Torre no 8612. Final, 8612, objeto 6722. Doutor Charlie, boa noite, oceano identificação, desce ao 050 na Prodmari. Torre, boa noite, gol 92. Bom 925, decola de imediato. Afirmativo. Bom 925, ali decola no 0, vento no 20 graus e no 0 nós. Ali decola, caso de. Torre, Salvador, boa tarde, objeto 6722, está uma milha do externo com o trem baixo e travado. Sente Web 6722, continue a aproximação, reporte visual com campo, previsão de teto 500 pés. Eu vou reportar visual 6722. Seus abordos? 1-3-3. Vai prosseguir até através do gate 62 e aguardar para prosseguir, por gentileza, 1-7-5-5. Ativo, vai manter através do 612, 1-7-5-5. Como é que a gente fez o ajuste? 1018. Obrigado. São Salvador, TAM 3145 com 177 a bordo, autonomia 3 horas e 50 minutos, alternando Campinas, pronto, táxi. Índia Alfa, ponto de espera 118.6, 1018 nautímetro, tem bom voo, 3145. Índia Alfa, ponto de espera 118.6, obrigado, bom fim de semana. Gol 9755, vai seguir o tráfego da TAM via Pátio Índia Alfa no ponto de espera 118.6. Altímetro marca 1018. Afirmativo, vai seguir o TAM Pátio Índia Alfa no ponto de espera 118.6. Pode ir na frente. Afirmativo, você vai prosseguir para o ponto de espera como número 2. O TAM na Juliette vai aguardar a passagem do senhor. Afirmativo. TAM 3090 vai manter a posição e aguardar a passagem do tráfego da Gol. Após, prossegue para o 05. Aguardo o gol e após prossegue para o 05-3190. Controle, boa tarde. Gol 1925, livrando 2 mil pés. Gol 1925, sob contato radar, Salvador 360, perfil Arbor Elefa. Na Arbor Elefa, 360. Torre Salvador, muito boa tarde. TAM 3145, ponto de espera da 10, pronto. TAM 3145, a linha e mantém 10. A linha e mantenha 10, TAM 3145. Web 6722, solo 18, direito 1219. Pela direita 1219, senhorita, Web 6722. 3145, a linha livre decolagem 10, vento no 30 graus, 099. Após alinhamento, está livre a decolagem, TAM 3145. Da presente Alefa. Alefa, 925. Será? Torre, muito boa tarde, gol no 395. Uma milha do externo, baixada e travada. Gente, gol no 395. Continue a aproximação, reporte visual com campo, previsão de 700 pés. Ok, 700 pés, acusarei visual, confirme, chove. Negativo, apenas nas vizinhanças e acho que provável na aproximação da 10, ok? Ok, muito obrigado, pista molhada provavelmente. Quem é que aumenta? Negativo. Gol 925, a razão de subida? Em torno de 2 mil. Entra. O Sierra Hotel Charlie, para informação, tem aeronave posição de 2 horas, 28 milhas, no rumo oeste. Passando 070 para o 360, um Boeing 737-800 da Gol. 925 para informação, tem tráfego, posição de 10 horas, 25 milhas no rumo norte. Passando nível de voo na 20 para o 050, um Charlie 25 Bravo.